pode, o que a gente pode, pode, o que a gente não pode, explodirá. A força é bruta, é a fonte da força é neutra e de repente a gente poderá. A gente